Em 1884, mais de um quarto da terra havia sido conquistado pelo exército britânico. Não havia honra maior para um jovem que lutar pela rainha e pelo país. Aqueles que se recusavam a lutar eram humilhados pelos amigos e familiares. O símbolo da desgraça e da covardia deles era uma pena branca. Numa distribuição Imagem Filmes. Coragem. Versão brasileira, Estúdio Gávea, São Paulo. Passe pra esquerda, Jack! Passa a bola, Tom! Vai, passe pra esquerda! Passa a bola, troca! Passa a bola! Pro Jack! Vai logo! Certo! Vamos acabar com eles. Todos reunidos aqui, rapazes, vamos! Atenção! Vai ficar! Faça o gol! Preciso de você no pelotão. Calma. Esquerda! Atrás! Jack! Corra! Corra, Jack! Quer um favor depois dessa? É! Quanto tempo vai ficar na banheira, Vicar? O tempo que eu quiser. Atenção, Vicar! Seu idiota! Willoughby, você está linda! Princesa Willoughby. Senhorita Willoughby. Então, tem um cabelo fora do lugar. Cavalheiros, por favor, cresçam. O quê? Ele nos chamou de cavalheiros? Eu acredito que sim. Não aceito isso de ninguém. Nem eu. Eu gosto quando faz não isso. Não toque no meu cabelo. Ah, fica bem melhor cabelo. Assim. Não toque no meu cabelo. Não o levaremos a sério mesmo quando for promovido, senhor Willoughby. Isso é o que vamos ver. Damas? Calma, Vicar, são só mulheres. Elas não mordem. Cala a boca. Tá doendo? Ai, está. Do que os pombinhos estão rindo? Do olho dele. Não, caia nesse truque. Ele fez a mancha com uma caneta. Se quiser, eu posso manchar o seu também. Eu quero. Tá o quê? Bom. Quero um olho roxo, como o do Jack. Bom, se você quer um olho roxo, eu posso providenciar. Quer um segundo olho roxo, Jack? Não! Assim tá bom. Está nervosa? Pare. Por quê? O que vocês estão fazendo, hein? Nada. Eu estou com vontade de dançar. Aí não, Etne. Desça daí, por favor, Etne. Só depois que você dançar comigo. Etne, desce daí. Cuidado. Oh. Jack, peça pra ela descer. Alguma vez ela me escutou? Etne, ouça ele, por favor. Harry, relaxa, vai. Etne, desce. Obrigado, Jack. Eu quero ser obedecido. Dance comigo. Um, dois. Assim tá é assustador, ótimo. Não é? Ah, não seja tão chato, Harry. Está bem. Por favor, cuidado. Eu não vejo graça nisso. Vem cá. Com licença, senhor. Seu pai procura o senhor e a senhorita Eustace. Obrigado. Obrigado. Senhor? Senhor. Coronel Sutch? Olá, Harry. Como vai, ser? Bem. Ótimo. Senhorita. Coronel Sutch. Desculpe incomodá-la, mas gostaria de roubá-la para a última dança. Será uma honra, general. Seu filho não quer dançar comigo. Onde estava? Respirando ar puro, senhor. Querida. Ela é muito bonita, Harry. É, sim, senhor. Quão orgulhoso meu pai estaria se estivesse aqui. Um oficial que deu a vida por seu país merece mais respeito do que eu. Com certeza. Está pronto? Com todo o meu coração. Atenção, senhoras e senhores, o general. Dr. Johnson uma vez disse: todo homem não se sente completo quando não foi um soldado. Não é o que acontece aqui esta noite, acreditem. Entrando ou não em ação, mostraram que estão dispostos a se sacrificar pelo seu país. E por esta vontade, faço um brinde. Aos Cumbrians Reais. Aos Cumbrians Reais. Para mim, só existe um sacrifício mais nobre que dar a vida por seu país. E esse sacrifício é amar e casar com esse homem. Casamento? Harry e Etne. Harry e Etne! Bravo! Bravo! Bravo! Agora que anunciamos nosso noivado, podemos ter um casamento tranquilo. Nem pense nisso. Eu quero serviço completo. A igreja perto da minha casa. Um discurso vibrante do seu pai. Meu pai? Uhum. Gostaria de parabenizar meu filho? Quando tinha a idade dele, já comandava um regimento. Ah, ele não fala assim. Fala assim. E você vai comandar um regimento. Devagar, não façam barulho. Jack e Isabelle serão os próximos. Não, Jack nunca vai se casar. Acima de tudo, é um soldado. Você também. Não tanto quanto ele. Você é assim, mais que ele, mais que qualquer um deles. Você é meu marido. Boa noite, dama. Boa noite, dama. Ah, vambora. Ignore-os. Não ajam como criança. Festejar, nós vamos sim. Festejar, festejar, festejar, nós vamos sim até o sol nascer. Boa noite, cavaleiros. Boa noite, cavaleiros. Boa noite, Ethne. Boa noite, Harry. Boa noite, Ethne. Pra casa que tem que ir. O Sr. Castleton está morto. O inimigo cortou-lhe a garganta. Com vontade. Vamos, meu rapaz. Enfim isso. Vamos, deixa-se. Vamos. Cavaleiros, o coronel. Cavalheiros, trago-lhes notícias. Um exército conhecido como Fanáticos de Maomé, sob o comando de um líder que se autoproclamou o Messias, acabou de atacar o forte britânico no Sudão. Nossos homens lutaram heroicamente, mas isso de nada adiantou. Foram derrotados. Eles foram esquartejados. Como resultado dessas hostilidades, vários regimentos, incluindo os Cumbrians Reais, serão enviados para o Sudão em uma semana. Eu cumprimento a todos vocês. Este governo finalmente acertou ao enviar nossos soldados para a guerra. Finalmente nós vamos. Cavalheiros, Deus concedeu aos britânicos um império imenso e poderoso para que eles executem seu propósito no mundo. Vitória teremos sobre nossos inimigos. E a vitória está na nobre alma de nossos valorosos homens. Deus salve a rainha! Deus salve a rainha! Vamos lá! Cantem! É isso que o sistema nervoso faz com a gente. Se temos que ir para a guerra, por que não vamos logo? Por acaso já pensou como vai ser quando chegarmos lá? Eu penso o tempo todo. E você? Às vezes fico pensando. Por que um maldito deserto no meio do nada é tão importante para a Inglaterra? O que está vendo? Por que está falando isso? Você não está com medo de morrer? Teve algum pesadelo comigo, é? Eu vou ter minha cabeça decapitada por selvagens? É, Jack. É claro que eu estou com medo. Então, por que está indo? Eu acho que eu estou indo porque você está indo. Você, Trent, Castleton e até o Willoughby. Mas principalmente porque você está indo. Não existe ninguém nessa vida em quem eu confie mais. O que é isso? Meus papéis, senhor. Se partir é o que quero, o procedimento é outro. Normalmente, devido às circunstâncias, não consideraria. Mas como você ficou noivo... Eu não quero partir, senhor. Quero renunciar ao meu posto. Se eu fosse você, pensaria com muito cuidado no que está dizendo, tenente. Já tomei minha decisão, senhor. Falaremos sobre isso quando conversar com o seu pai. A decisão não é dele, senhor. Eu não aceitarei estes papéis, tenente. Eu não aceitarei que um dos meus homens abandone o meu regimento, senhor, justamente na semana em que estão indo para a guerra. Eu vou fazer de conta que não esteve aqui. Agradeça ao seu pai por isso. Senhor. Quero renunciar ao meu posto. Por favor, deixe esse quartel imediatamente. Senhorita Willoughby, bem que senti a fragrância de rosas no ar. Harry renunciou. Renunciou a quê? Ao posto, ao que mais seria. O que o Hamilton fez? Recusou o pedido? Hamilton não fez nada. Não há desculpa para isso. Desculpa? Estamos falando do Harry. Ele está certo, Tom. Harry ficou noivo. É perfeitamente natural ter dúvidas. Fomos enviados para a guerra e no dia seguinte ele renuncia. Realmente não há a menor dúvida. O que está insinuando? Para mim está bastante claro. Tom, não diga besteira. Cale a boca. Harry é um covarde, Jack. Diga isso na cara dele. Eu até queria. Mas ele deixou o quartel antes que eu tivesse a chance. Pois então. Diga isso na minha cara. Calma, Jack. Harry não tem honra. Ele desonrou o regimento. Ele é o melhor soldado do regimento. Não quando se conta com ele. Não encoste em mim. Tire a mão. Vou dizer isso a ele. Mas não pessoalmente. Ele não merece. Ele merece o mesmo tratamento que usava conosco. Que tratamento? Ele conversou com você? Ou com qualquer um de vocês? Ele nos deixou sem retaguarda e não teve coragem para vir nos contar. Ele também era meu amigo, Jack. Ele vai estar lá. Temos que dar uma resposta. Você, Harry Feversham, aceita esta mulher como tua fiel esposa? Sim, agora beijo à noite. Não pode fazer isso. Tem que me deixar aproveitar a cerimônia. A culpa é sua de não termos casado nestes 6 meses. Por que não podemos nos casar no dia em que quisermos? Eu já ouvi isso. Abandonei o exército. Não, Ethel, é verdade. Deixei o exército. Por quê? Falaram que nos mandariam para o exterior. Por 1 ano ou 2. Não queria esperar tanto para me casar. Ah, mas eu teria esperado. Ou até mesmo iria com você. Minha mãe fez a mesma coisa pelo meu pai. É, eu sei, mas não é o que eu desejo para nós. Você é tudo o que importa agora. Para onde eles vão enviar você? Não sabem. Sargento. Brincadeira dos seus amigos? O que significa, Harry? São as penas da covardia. Ontem nós fomos informados de que o nosso regimento irá para o Sudão. Significa que irá para a guerra. Você mesmo disse que não sabe para onde iria. Que renunciou por mim. Etne. Ninguém em sã consciência pode chamá-lo de covarde. Principalmente seus amigos. Você tem que esclarecer este mal entendido. Volte para o regimento e esclareça isso. Eu não posso. Então eu vou. Vou conversar com Trent, Willoughby e Castleton. Explicarei que você renunciou por mim. Porque me ama muito. Não tem nada a ver com você, Etne. Então por quê? Eu jamais quis me alistar no exército. Eu me alistei pelo meu pai. Eu pensei que serviria um ano ou dois, deixaria todo mundo feliz e depois eu poderia fazer... Por que esperar nos casarmos para me contar a verdade? Não, Etne, eu nunca quis mentir para você. Não, mas não fez nada para apagar minhas ilusões. Você acha que as pessoas vão se esquecer disso? Eu não me importo com o que as pessoas pensam. Eu só me importo conosco. Só conosco, Harry. Não somos só nós. E quanto ao Jack, ele daria a vida dele por você. E você acha que eu não sei disso? Então volte. Ainda não é tarde demais. Diga que só renunciou por minha causa. Eu teria... renunciado. Não iria a uma guerra por nada. Nem por ninguém. Então, você é um covarde. Beber água local. Evitem bares e prostíbulos. E acima de tudo, lembrem-se que são soldados cristãos. Por que deram isso pra mim? Acho que deram pra você, Vicar. Ei, pai! Depois do senhor. Eu posso falar com o senhor? Eu não me conheço. Eu preciso falar com o senhor. Os ingleses tomaram a cidade! Ingleses feridos no Sudão! Muitos ingleses mortos! Muitos ingleses perdidos! Lista dos oficiais britânicos mortos e feridos no Sudão. Alguma coisa errada, Jack? Não sei quanto a vocês, mas eu vou beber água antes dos camelos. Pode estar envenenada. Mustafa... Você primeiro, parceiro. Atiradores! Protejam-se! Atiradores! Protejam-se! Abaixem-se! Abaixem-se! Onde eles estão? Jogue sua arma no chão. Jogue sua arma no chão. Largue a arma. Diga para ele jogar a arma no chão. Jogue a arma no chão. Pelo amor de Deus, homem, abaixe a arma. Não. Não atirem. Largue a sua arma. Mande ele soltar a arma. Não, não, não. O que está feito? Está feito, Harry. Não, senhor. Não está. Quando algo assim acontece... Você se perde. Você fica sem saber quem é e do que é capaz. A menos que eu faça alguma coisa. É assim que as pessoas se lembrarão de mim. Uma pena. E eu só vou conseguir ver a mim mesmo de um único modo. Covarde. Eu só sei que não posso viver dessa maneira. Quem te deu a quarta pena? Jack Durance? Não, senhor. A Etne. Querida Etne, perdoe-me pela vergonha que estou te fazendo passar. Eu só consigo imaginar todas as injúrias que tem sofrido por minha causa. Espero que minha saída de Londres faça você ter uma vida normal novamente, livre da minha sombra. Não tenho mais o direito de pedir seu amor. Mas, por favor, acredite, nunca quis magoá-la. Não sei se terei a oportunidade de poder me redimir, mas acredito que sim. Acredito que vou conseguir encarar meus temores e provar a mim mesmo e para os outros que eu não sou um covarde. Quanto ele te pagou para trazê-lo aqui? Ouça, Gustav, eu não... Leve isso. E agora assuma. Não volte aqui. O que você quer? Me leva ao acampamento britânico em corte? Cruzar o deserto? Sim. Por quê? Pode me levar até lá ou não? Agradeço. Sabe falar árabe? Eu aprendo. Mas vai saber se portar como árabe se os homens de Mahdi te encontrarem? Levarei prostitutas à corte na semana que vem. Venha me ver semana que vem. Obrigado. Parabéns, Jack. Decidi lhe dar algumas semanas de folga. Todos os relatórios dizem que você agiu corretamente. Você e outros oficiais vão para Londres para convencer o parlamento e a opinião pública que está na hora do governo nos mandar sair de corte para resgatar o general Gordon. Com sua permissão, eu gostaria de ficar no regimento. Por quê? Eu sinto que não cumpri meu dever ainda. Não quero decepcionar os outros. Permissão recusada. Senhor, por que eu? Porque você é um herói, Jack. Com todo respeito, senhor... Não lutamos tanto assim para se criar heróis nessa campanha. Cala a boca! Mantenha as de boca fechada, Saad. Por que estou te pagando? Elas eram princesas. Dá para imaginar, mesmo selvagens em sua realeza. Mas os soldados britânicos me pagam 3 dinares a hora por elas. Então a viagem para a corte vale a pena. Este é o território de Mahdi? Qualquer lugar é território de Mahdi. Thank you. O que foi? Ela não gostou dos meus modos? Vagabunda! Selvagem! Vagabunda! Eu vou te ensinar boas maneiras! Pare com isso! Pare! Já chega! Acha que ela vai te agradecer pelo que fez? Não espero isso dela. Claro que espera. Salvou a vida dela. Vem cá. Parecem crianças. Não têm conceito de gratidão ou lealdade. Isso é uma coisa que os britânicos não entendem. Vocês vêm e tentam civilizá-los com seus valores cristãos. Ela vai te agradecer. Não seja tão orgulhoso, meu amigo. Seguidores de Mahdi em todos os lugares do Sudão. As tribos rebeldes estão se unindo e seguindo a liderança de Mahdi para lutar contra nós. Não precisamos de reforço. Precisamos que o governo nos ordene que marchemos. Então o inimigo será encurralado e preservaremos a dignidade do nosso império. Teve alguma notícia do Harry? Não. E você? Não. Etni, não pode se culpar. Você comete um erro e paga por isso o resto da vida. Não consigo me perdoar. Teve as suas razões. Que razões? Orgulho. Por que tive medo do que as pessoas iriam dizer? Por que eu me importaria com isso? Eu o amo. Ashley, você não pode... Ele pediu ajuda, Jack. Ele veio e eu virei as costas para ele. Tudo bem. Não será assim o resto da sua vida. Eu escrevo para você quando estiver partindo. Abra a boca. Ele não tem dentes. Tire-o daqui. Vamos, aproxime-se. Continue se aproximando. Vamos, ele é muito baixo. Eu quero ver os dentes desse homem. Vamos, ele parece forte. Vai carregar bagagem. De quantos mais precisamos? Eu não quero pegar muita gente. Ah, que som infernal. MC! Ei, o que está acontecendo? Senhor... Este homem vem de uma tribo de escravos. Os homens não vão trabalhar com ele. Precisamos de todos os homens que pudermos achar. Vai carregar bagagem. Ele foi aceito. Obedeça. Ele foi aceito. O próximo. Atenção! Caro Jack. Marchem! Fiquei tão aliviada ao receber a sua última carta. Enquanto todo o país comemora a campanha de vocês contra Madi, meu sentimento é de temor. Só fico pensando nos tempos preciosos que passamos juntos. Você, Harry e eu. Meu pai costumava dizer que Deus leva as pessoas que mais amamos para nos lembrar de agradecer por tudo que temos. Agora é tarde demais. Quisera poder voltar no tempo. Como ia ser diferente se eu tivesse uma segunda chance. Jack, tenha cuidado. Se não voltar coberto de glórias, eu não me importo. Apenas volte são e salvo de sua eterna amiga, Edney. Vamos! Sigam em frente! Sigam! Vamos! Quanta gentileza do general nos dar estas sombrinhas. O sol queima minha pele. Que demorou, que soldado lá com saque. Mangue de baia na lagiala. Abu Fatma. Meu nome é Abu Fatma. Pedro. Fui batedor para o general Hicks. Há muitos nesse campo que obedecem Madi. Quando descobrirem que há um espião inglês entre eles, vão cuidar. Vão matá-lo. Não vai demorar, Bedu. Por que está me avisando? Por dinheiro. Não posso pagar. O que significa a pena? Foi a primeira vez que eu matei um homem. 5 homens? Vá, espera. Dez homens. E isto, em breve eu vou usar. Eu sou um bom soldado. Eu vou proteger você. Tudo bem, Abê? Aí, Erra! Por que um espião inglês se esconde dos soldados ingleses? Não sou espião. Você lê a mesma carta todos os dias? Ou lê uma nova a cada dia? Ele escreve para ele mesmo. Leia um trecho. Leia as suas. Não seja tão pedante. Está entre amigos. Pode confiar em nós, Jack. Fiquei feliz por ter falado aquele dia com você em Londres. Só isso? Vamos, continue. Me fez perceber o quanto a nossa amizade é importante. Volte são e salvo. E logo. Meu querido Jack. Nossa, meu querido Jack, mas quem é essa dama de sorte? É Ethelyn. Vou pedir para que se case comigo. Meus parabéns, Jack. Fantástico, Jack. Ela ainda não disse sim. Ah, dirá. Percebi o quanto te amo. É, o quanto a nossa amizade é importante. É a mesma coisa. Saúde, Jack. Parabéns, Jack. Preciso descobrir para onde estão indo. É urgente, senhor. Pare de atirar. Pararam para passar a noite. Por que é tão importante segui-los? Os espiões de Mad vão dizer onde as tropas estão. Os espiões, não. Seus amigos, sim. Quero ajudá-los. Se puder. Você é um desertor? Mais ou menos. Fui mandado ao combate, mas eu fugi. E por quê? Por quê? Eu... tive muitas razões para isso. A principal era o medo. Eu te encontrei quase morto, cruzando o deserto sozinho. E você está me dizendo que estava com medo? É um medo diferente. Por que está me protegendo? Deus te colocou no meu caminho. Eu não tive escolha. Deus. Um inglês e um cristão. Devemos ter feito algo horrível para ofendê-lo. Você ri como um inglês. E como é que o inglês ri? Abu, estão partindo. Estão indo embora. Não podemos perdê-los. Está bem, eu vou me sentar e esperar você. Fique à vontade. Aquele é o forte de Abu Klé. O reforço britânico está estacionado lá. Por que os espiões iriam para um forte britânico? Forte foi tomado pelo exército de Mahdi. Mas aqui era onde nossas tropas estavam. Vamos embora! Avise, meus amigos. Afastem-se deles! Deixem eles em paz! Senhor. Malditos animais! Vão embora daqui! Vão embora! Seus malditos! Deus. Senhor, os egípcios capturaram um inimigo. Onde acharam esse homem? Eu vim por vontade própria. Os homens de Madi capturaram o forte de Abu Klea. Esse homem está mentindo, senhor. Foi ele que roubou os camelos. Eles vão atacá-lo aqui! Diga-lhe que os britânicos jamais cairão diante dos selvagens de Madi. E diga-lhe o que fazemos também com espiões. Eu não sou um espião. Os homens de Madi deixaram os corpos para deter vocês aqui. Diga-lhe que se continuar falando na minha língua, eu mato ele. Pergunte quem o mandou aqui e por quê. من رسلك ولماذا؟ أصلاني دعبيت بريطاني. Ele está falando que foi um oficial britânico. Ah, um oficial britânico. E qual é o nome dele? ما اسمه؟ Venha cá. Vou lhe mostrar como é um oficial britânico. Este é um oficial britânico. E isto é o sangue de um oficial britânico. Agora lamba! Lamba o sangue britânico! Não. Desgraçado! Não! Calma! Não seja imprudente! Leve-o daqui e descubra por que o inimigo o mandou. Use todos os meios. Os muçulmanos sempre enterram os corpos, mesmo os dos inimigos. Esses corpos foram deixados aqui por um motivo. Vamos, beijo! Devia informar o Hamilton. Eu concordo, Tom. Pra quê? Com precaução, Tom. Aquele homem estava tentando nos deter. Já tomei minha decisão. Eu não vou fazer o coronel perder tempo em ouvir um selvagem contando histórias da carochinha. O que foi, Jack? Tem alguma coisa acontecendo? Deus poderoso, que reina sobre a terra, Senhor e nossa salvação, ouça minha prece. Tu és maior que todos os homens. Tudo está como desejaste, conforme tua vontade. O que peço a ti é que nos dê força para servi-lo, pois um grande medo toma conta de mim. Todos os temores desabaram sobre mim agora. Primeira linha. Primeira companhia, forme uma linha. Primeira companhia, forme uma linha. Primeira fileira. Preparar as baionetas! Armar! Preparar! Apontar! Fogo! Fogo! Ah! 2 metros! Preparar! Não estão armados, senhor. Fogo! Fogo! Vamos! Mas o que eles estão fazendo? Preparar! Fogo. Fogo! Fogo! Cinco metros! Preparar! Fogo. Fogo! Fogo! Obrigado, Sr. Willoughby. Obrigado, sargento. Soldados! Levantar! Apresentar armas! Esquerda, vão ver! Marchem! Informação! Formação! Aguardem, homens! Aguardem! Mantenham a calma. Calma. Em posição de ataque. Companhia, posição de ataque. Companhia, posição de ataque. Número um, preparar combate. Número um, duas baterias de tiro. Posição um. Duas baterias de tiro. À direita, Sr. Castleton. Mirem seus alvos. Escaramuçadores! Em frente! Depressa! Vamos ficar! Vamos ficar! Vamos lá! Vamos lá! Fecha a formação! Fecha a formação! Thank you. nós, Sr. Willoughby? E os escaramuçadores? Proteção da formação a todo custo, Sr. Willoughby! Voltar para a formação! Voltar para a formação! Voltar para a formação! Voltem para a formação! Não podemos viver assim! Picard! Eu não aguento mais isso, eu não aguento! Abrir fogo, Sr. Willoughby! Agora! Eu estou em pecado! Sr. Willoughby, eu lhe dei uma ordem, obedeça! Castleton! Deus Pai! Perdoe os meus pecados! Caro Jack, agradeço por aquecer meu coração por todo esse tempo. nada. Foi um idiota em pensar que algum dia eu poderia voltar para casa. Não dá. Não! Não! Seu amigo precisa de ajuda. Meu amigo sabe se virar sozinho. Eu não posso enxergar! Eu não enxergo nada! Eu não posso enxergar! Eu não posso ver! Não! Não! Não! Não! Quem é você? As minhas cartas! As minhas cartas! Quem é você? Ah! Quem é você? Eu não posso ver. Eu não posso ver. Eu não posso ver. Olá, Jack. Oi, Etni. E como você está? General, gostaria de um conselho do senhor. Um conselho? Jack Durance me pediu em casamento. Você não precisa do meu conselho. Jack Durance é um bom homem. Eu ainda não dei minha resposta. O senhor teve alguma notícia do Harry? Nenhuma notícia. Bem, acho que nunca mais teremos notícias dele. Eu devia tê-lo ouvido. Sinto falta dele. Meu filho gostava do Jack como um irmão. Eu sei que ele queria a sua felicidade. Mas algumas semanas ele poderá montar sem ajuda. E isso vai pôr fim à sua penitência. Devagar. Jack. Nada mal. Devia ter me visto num camelo. Lavanda. E cebolas? Almoço de domingo. Leve o cavalo para o estábulo e venha comer. Obrigado, Robert, mas está tudo bem. Sou eu, Jack. Tom. Foi promovido a capitão, senhorita Willoughby. Quantas condecorações. Você também tem algumas? Qual o motivo da sua visita? Bom, eu... Eu vi o Harry, Jack. Onde? No Sudão. Eu estava seguindo nossa retirada. Tivemos muitas baixas, o inimigo tinha nos massacrado. Até o deserto parecia estar do lado deles. Estávamos sem água, remédios, e tivemos que deixar feridos para trás. Finalmente, nossos batedores nos abandonaram. Perdemos mais homens na retirada do que na batalha. Vá embora. Você não ouviu o que eu disse? Vá embora, senão eu dou uma chicotada nas suas costas. Como você fez com meu amigo? Harry. Eu mandei um homem para avisá-los. E vocês o torturaram. Eu... O que custava escutá-lo? Eu não sabia que era você. Devia ter feito alguma coisa, Tom. Eu não sabia que era você. O que é que está fazendo aqui? E depois? Ele me pediu dinheiro e foi embora. Para voltar? Não. Não, há rumores que alguns dos nossos soldados sobreviventes foram capturados e colocados numa prisão. Trent pode ser um deles. Ele foi atrás de Trent. Eu tentei detê-lo, Jack. Diz que eram rumores, que a chance de haver sobreviventes era praticamente nula. Ele não me ouviu. Veio contar para a Etni que Harry está morto? Eu não sei se ele está, Jack. Então veio trazer esperanças. O que faria no meu lugar? Eu manteria segredo, Tom. Até ter certeza. يا نشامة المهدي قال لهم هتبوس الأرض وتشهد السماء من كل راجل وشكو عي الفكر. O que ele disse? Seu amigo está morto. Eu vi Trent sendo levado vivo. Os prisioneiros foram mandados para Omdurman mês passado. Seu exército os abandonou. A vergonha não é mais sua. É responsável por si mesmo e perante Deus. Não é responsável por eles. Sou responsável pelo meu amigo. Eu vou encontrá-lo. Você não aprendeu nada? Já fez o bastante. Nunca é o bastante, Abu. Se os homens de Madi descobrirem que sou inglês, me mandam para a prisão deles. Só assim poderia achar meu amigo. Eles vão te enforcar. Abu, me ajude a ser preso. Eu não vou ser responsável pela sua morte. Como poderia ser responsável pela minha morte? Morrerei se for desejo de Deus. Não é? Vocês, britânicos, são muito orgulhosos. Você é um tolo. Veio com um exército. Então quem enviou você? Você. Está fazendo tudo isso por algumas penas? Eu tenho dinheiro. Sim. O que está havendo? Quem são essas mulheres? Parentes dos homens que estão aqui. Elas trazem comida para eles. Vamos ver se conseguimos alguma coisa para comer. O que faremos com esse dinheiro? Não há chance alguma de subornarmos Idris. A família dele foi morta por nossa artilharia. Hassan, por outro lado, é corrupto. Por 100 dinares, ele nos ajuda a escapar. Ou nos mata e fica com todo o dinheiro. Vou tentar falar com ele. A primeira coisa que farei ao voltar é reservar uma mesa no Wilton. Um quarto privativo. Não quero multidão. Só quero uma comida decente, entenderam? E vai ser logo, Harry. Não vai demorar. Por favor, levante-se. Vamos, Trent. Ele é mad. Levem para a fraca. Bem. Relaxe-me, mas não deixe-me sair do bolo. Não é possível. Não é possível. Thank you. Look, Affleck. Eu tenho algum dinheiro. Dinheiro não me ajuda. Não posso subornar os guardas. Não tenho mais nada a perder. Ninguém pelo que viver. Mas ainda tenho medo. O medo sempre permanece. Reze por mim, Abu. Leve o tempo que quiser. Não sou mais tão orgulhoso. Você está melhor. Talvez não sinta, mas está. Quando estiver melhor, estarei pior que você? Vamos passar por isso. Não quero passar por isso, Harry. Acredito que não vou aguentar. Recebemos visita. E mandou um presente. O veneno leva algumas horas para fazer efeito. Não vai sentir nenhuma dor. Isso vai ser diferente. Cuidado. Não quis ser egoísta. Vamos dar a eles uma última noite dos infernos? Eu bebo isso! Zali, é possível, Rabra? Ela! Mas é que possível. Dukun Gerzerão, Metu. Man Minum. Kulum. Finis Lela. Aina Roma! Ita wala, ita inak. Ma huwa haza? Ya udak, ya ubajay. Não consigo sentir minhas pernas. O veneno paralisou seu corpo. O efeito passa logo. Pensei que fosse para me matar. Era para dar essa impressão. Você sabia, né? Mas não tinha certeza. É a última vez que deixo você me pagar um drink. Temos uma. É o que posso fazer. Não. Não posso carregá-lo. Você pode. Salve-o. Salve, meu amigo. Ah! cuide do seu amigo. O que vai fazer? O que Deus designar para mim. Estou tão feio assim? Todo mundo me disse o quanto você tinha mudado. Não acreditei neles. Posso tê-la de volta? Não voltei por isso. Mesmo assim, eu a quero. Estou quase me arrependendo disso. Me deram muita sorte nesses últimos meses. Soube sobre nós. Sim. Como está o Jack? Acho que está feliz. Ótimo. Ele merece ser feliz. Você também. Você vai esquecer. Vai encontrar alguém. Então, você e ela, Jack e eu, vamos nos reunir para conversar e tomar chá como se nada entre nós tivesse acontecido. Isso não vai acontecer, Ethne. É a carruagem da Ethne lá fora. Ela me deu uma carona até a estação. E por que ela não veio? Para nos deixar a sós por uns minutos. Precisamos de alguns minutos a sós, Harry. Eu vim te agradecer, Jack. Pelo quê? Por sempre ficar ao meu lado. Se está falando sobre as penas, eu não estava lá. Willoughby me disse que estava. Você não me deve nada, Harry. O casamento é daqui a um mês. Ela está livre para tomar qualquer decisão. Ela já decidiu. Confie no julgamento dela. A Castleton. E há outros que deixamos para trás. Certamente. Lembra de quando lideramos uma cavalaria pela primeira vez? É, eu lembro, Jack. Você limpou o chão comigo. E a maioria dos meus cavalos debandou. É, eu fiz isso. Uhum. Eu fiz, sim. Etienne estava lá. Assistindo. É, sim, eu me lembro. Tem que lembrar. Ela só dançou com você. Nunca senti tanta inveja. E eu queria provar a ela que era melhor soldado que você. Você sempre foi o melhor soldado, Jack. É, eu fui, sim. Ela foi a primeira pessoa que eu vi na multidão. E ela estava olhando para você. Todos aplaudiam a mim. Mas ela olhava para você. Nada vai mudar. Ela é linda. Não é. Ela é assim. Podem estar perdidos, mas jamais serão esquecidos. Aqueles que fizeram uma longa jornada para lutar em terras estrangeiras. Fiquem sabendo que o melhor conforto de um soldado é saber que seus amigos dão sangue por você. Bem-vindo ao lar, Harry. Obrigado, senhor. E no calor da batalha, é bom ter sempre em mente que, em vez de saber pelo que lutamos, por qual bandeira, é preferível lutar pelos homens que estão à sua esquerda. Ou pelos homens que estão à sua direita. E quando não houver mais exércitos, e quando não houver mais império, tudo o que vai restar são as lembranças desses preciosos momentos. Que nós passamos lado a lado. Perdoe-me. Fiz mau juízo de você. Não há nada para perdoar. Sim, claro que há. Eu devia ter ficado ao seu lado, Harry. Devia ter entendido. Eu costumava ter certeza das atitudes que eu tomava. Nós dois tínhamos. E agora? E agora? Bom, agora eu não tenho escolha. Deus pôs você no meu caminho. (Risos)